A lua é tão formosa nas alturas onde ela está. Com o vosso poder, ela vem nos iluminar. A lua é tão formosa nas alturas onde ela está. Com o vosso poder, ela vem nos iluminar. A luz ela entregou ao nosso mestre para nos dar. A luz ela entregou ao nosso mestre para nos dar, para todos bem seguir e viver no bem-estar. Ao mestre ela ordenou e entregou todo o poder para ele. Disciplina que merecer, ao mestre ela ordenou e entregou todo o poder para ele ensinar e disciplina que merecer. A minha mãe me ordenou e eu só tenho é que fazer. Quem não quer me obedecer, a minha mãe me ordenou e eu só tenho é que fazer. E eu não vou sofrer, porque quem não quer me obedecer.